O vento sopra, o canto dos pássaros silencia. O sol se põe, anunciando o fim de mais um dia. A lua pede licença, como sempre elegante, iluminando o final de tarde, despertando os amantes, acordando os pensamentos, sentimentos e lembranças, mostrando que a saudade transforma um adulto em criança. A flor que murcha dá lugar para outra que desabrocha. Quando o sol nascer, será o início de uma vida nova. Ei, mulher, o teu abraço me faz mó falta. No final de tarde, sorrindo, chegando em casa. Cansada, cansada, é, mas sempre firme. Guerreira nordestina, não, isso não é filme. É a descrição de uma mulher de valor. Que partiu, me deixou e não mais voltou. Que despedaçou o meu coração. Mostrou que homem também chora e teme a solidão. Você vê, nada pude fazer pra impedir. Orei, implorei pro senhor me ouvir, não deu. Agora a cara é prosseguir. Só cai da árvore uma folha, se Deus permitir. Difícil, né, saber que você vai morrer. Difícil é aceitar que não vai mais ver aquela mulher que você mais ama. Deitar, levantar, ver vazia sua cama. Chegar de manhã sem ela na sala, esperando você voltar, sem dormir, preocupada. Te dar carinho como fosse uma criança, te depositar todo amor, esperança. Facadas são lágrimas que vêm de madrugada. É mil grau, mas aí, pura calma. Não posso fraquejar, muito menos desistir. Tenho que acreditar que ela tá melhor que aqui. Eu só queria poder mudar no tempo e viver intensamente com ela a cada momento. Poder fazer tudo aquilo que não fiz, irmão. Eu só queria um final feliz, então. Nem tudo é do jeito que se espera, mas a fé é o que me mantém de pé nessa terra. Deus faz um favor pro pecador aqui presente. Diz pra minha mãe que os filhos dela seguem em frente. O tempo passa, a saudade não sai da mente. Seu filho é forte, mãe, a vida segue em frente. O tempo passa, a saudade não sai da mente. Seu filho é forte, mãe, a vida segue em frente. Mostra-me o caminho pra que eu possa te encontrar. No meu último suspiro, a saudade enfraquece o mais forte coração e sensibiliza o mais feroz dos leão. Te vejo nos meus sonhos, guardo nas lembranças. Onde quer que eu vá, sei que me acompanha. Fiz pouco por você, que por mim fez de tudo. Preparou, lapidou mais um homem pro mundo. Mulher, te admiro porque nunca desistiu. Mesmo na separação, foi firme, não caiu. Conquistou, respeito, conquistou seu espaço. De cabeça erguida, sem temer o fracasso. Mó referência pra mim, você é o firmamento que sustenta a minha fé. Mulher, exemplo de coragem e conquista. Mulher brasileira, mãe nordestina. É muito mais que as garotas de Ipanema. É muito mais que as estrelas de cinema. Calçada da fama, irmão, ainda é pouco. Pras mães do Brasil, da tribo do povo. Seja ela doméstica, dona de casa, vendedora, promotora, gari, secretária, produtora, cantora, gerente e operária. Ou solitária numa cela trancada. Salve as mães e o fruto do vosso ventre. Salve as mães, valente que segue em frente. De coração, dedique essa canção a todas as mães desse louco mundão.